hoje a festa deu bom. Então segura, vai! Pressão. Joga a mão. Joga a mão. Vai! É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. Carretinho é não criada. Daniel com o seu. Acabou nosso amor. top DJ do som automotivo. Carreta mal criada, enfraquecendo a concorrência. Cristalino.

Lucas 4.0. Dale, Lucas 4.0. Enfraquecendo a concorrência.

Lucas 4.0. Carreta mal criada. Tô casado, namorando e solteiro. Seu João, você não cueca. Eu tô casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. Eu sou casado. O problema é que eu sou baleiro. Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu coloco a aliança no bolso e desligo o meu celular. Falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar. Eu coloco a aliança no bolso. Não liga que é pra não incomodar. Eu tô casado, namorando solteiro. DJ Paulo Master, vamos pra cima, meu DJ. Ela domina, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra na Jaiô, no Carlinhos Brown e no som do David Guetta Internacional. Ela desce bem baixo, ela desce direitinho, devagar.

com sapo jeans. Mais uma vez eu tomei pai por você. Mais uma vez o meu coração deu. Você, Vanusa, venha, minha filha, venha. Pegar meu violão, um copo, a cerveja, whisky, um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Dois pro lado, pro outro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carreta nervosa, calma. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei pai com você. Mais uma vez, canta comigo, Vanusa, vai. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não. E ainda me amava. E agora fala. Que troca de valor é esse que você tinha? Ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? Pra você. Com as amigas.